Bahia, Salvador, tô no 867, ponto Vera Pronto, boa. Boa tarde, gol 1867, autorizado a linha aérea decolar, pista 1-0, vento 130 graus, 099. A linha decola, gol 1867. Ano 867, decolado ao Zona 1, chame controle de Salvador, 120, decimal 8, bom voo. 208, boa tarde. 4547, boa tarde, autorizado alinhar e decolar, pista 10, vento 120 graus, 099. Oi, Trip. 5240 estabilizado no lock. Trip 5240, boa tarde, continue em aproximação. Cheque trem de pouso, aguarde autorização. 5240, checará trem de pouso. Decolando aos 2 horas, chame o controle de Salvador, 120.8, bom voo. Salvador, 120.8.5.4.7. Trip 5240 estabilizado no glide, trem baixado e travado. Trip 5240, correção, livre pouso na pista 10, vento 130 graus, 099. 5240, livre pouso. torre Salvador, muito boa tarde, Chinemel 1 no 41, sua série. Passa o tempo. O Chinemel 1 no 41, informa o QNH 1013, cheque trem de pouso e aguarde a autorização de pouso. Seguindo com o ILR, e reportar a baixa travada, Chinemel 1 no 41. O TRIP 5240, solo aos 24, libere direito no solo 121, décima 1. 211, TRIP 5240. O azul 4089 vai manter o ponto de espera devido à aeronave final pistão no zero. O Chinemel 141, confirme o trem de pouso? Baixa, travado. O Chinemel 141 tem livre pouso pistão no zero, vento 120 graus, 099. Autorizado pouso, Chinemel 141. O azul 4089, visual com o Airbus na final, pistão no zero. O azul 4089, após passagem do Airbus, está autorizado a alinhar e manter o cabeceiro no zero. O Chinemel 1141, no solo aos 27, libere direito, chame solo 121, décima 1. 1-2-1-1, no solo, Chinemel 1. Oi, Salvador, boa tarde, tá 3193. Pronto, não pode esperar. Tá 3193, após a rolagem do da aeronave da Azul, autorizada a alinhar e manter a cabeceira no zero. Acabou da Azul, alinha e manter, tá 3193. O Azul 4089, autorizada a decolar de pistão no zero, vento 120 graus, 109. O azul 4089. Decolado aos 29, chame controle em 120.8. 208, obrigado, boa tarde. Pista 3193, autorizada a decolagem de pistão 10, vento 130 graus, 109. Livre decolagem, então, 3193. Pista 3193, decolado aos 32, chame controle 120.8. Vou chamar o 208, tá? 3193, obrigado, bom final de semana. Salvador. Pronto. Passaria 2230, a linha decola pressão no zero, vento 1,1 0 graus, 1,1. Salvador, bom dia, 3216 da Centro de Comando, ponto 00, pronto. Está 3216, a linha mantém cabeceira no zero. Mantém no zero, 3216. O passarelo do 2230, decolado aos 39, chama controle em 120, decimal 8. Controle em 120, decimal 8, passarelo 2230. Está 3216, autorizada a decolagem de pistão 1-0, vento 130 graus, 1-0-9. Isso, está 3216 também. Tá 3216, decolar 242, chame controle 120, décima 8. 208, 3216. Poxa, não é 6315, mas escuta da torre? Seu Chanel, 6315, boa tarde. Poxa, não é 6315, cheque trem de pouso, QNH1012. Baixado e travado, 1012, ô Chanel, 6315. Puxiné 6315, tem livre pouso, pistão 1-0, vento 1-3-0 graus, 1-0-9. Entre livre pouso, Puxiné 6315. Ocean Air 6315, Paulo Alves 47, libere primeira direita, chame só aluno 21 decimal 1. Liberar, direita 21863. O solo em 121 decimal 1, Ocean Air 6315. 211, sim. Torre Salvador, boa tarde, Altan 3805, se aproximando ponto 010, pronto para decolagem. Altan 3805, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 130 graus, 129. Autorizado a alinhar e decolar 10, Altan 3805. Torre Salvador, muito boa tarde, o 35474, final de 9 milhas. O 35474, o cheque trem de pouso, QNH 10012, aguarde autorização de pouso. Vai confirmar o trem, aguardando a autorização, 5474. Busca 3805, decolado 51, no chame controle em 120 decimal 8. 208, 3805. Cinco, quatro, sete, quatro, passou externo, baixar travado. 5474, tem livre pouso, pistão 10, vento 140 graus, 199. Pouso autorizado, pista 10, 5474. O trip 5474, solo 54, libere primeiro direito, chame solo 121, décima 1. Liberar o solo via Eco, solo 211, 5474. Salvador, boa tarde, 3283, ponto espera no zero, pronto. Está 3283, poderia confirmar por gentileza a autonomia? Autonomia de 5 horas, senhora, e alterna Ribeirão Preto. Está 3283, autorizado a linhar e decolar pistão no zero, vento 120 graus, 129. A linha decola no zero, 3283. Luiz, que livre essa Nath, meu pronto para táxi. Oi, Salvador, gol 964, estabilizado ILS X-Ray, baixado e checado. Gol no 964, informa o vento 120 grau 129, QNH 10012. Aguarde autorização de pouso. Aguardando autorização, gol 964. Gráfico Luiz que aguarde. O TAN 3283, decolado aos 00, chame controle em 120.8. 208, obrigado, boa tarde. O Gol no 964, autorizado pouso, pista 10, vento 130 graus, 119. Teve pouso, pista 10, Gol 964. November Yankee Mike, Libra Sanation, pronto para o táxi. O Bravo que Luiz, que está autorizado o táxi, chame na táxi aí, ó. Gol no 964, solo 02, libere primeira direita, chame solo 121, decimal 1. 121, decimal 1, gol 964.